980, correct. The Dr. Bradley 4 is set up and pushed back. Okay, yeah, we are ready for push and start, American 980. American Liner 80, only 1 minute to start pushback. 1 minute, thank you. Mike Fox Oscar, livre taxi via Apache 1, cruzamento Apache 1, taxi até Apache 3. Thank you, good afternoon, Mike Fox Oscar. Clear to set up and push back. We're about to register taxi. Okay, we're copied. Clear to start and push back. 980. 1363, taxi via Alpha e Juliette, gate 05. Alpha Juliette, gate 05. Lugano 605 descendo para 040. Após EPIT, 2500 pés autorizados, estado no 096, gol 605. Reportará. Qual? 95. Chamará. Solo, retornando, só 3663. Só 3663, já fez frequência, sequência, tá na Alfa aqui para o Juliette 05. 05, livre do Juliette. 3663. Gol 605. É, escuta. Então, informa agora que estamos operando o instrumento, teto de 1.400 pés, visibilidade de 4.000 metros. 100 graus, Gol 605. Estamos aqui no 2, mas não tem ninguém para ligar o farol de estacionamento. Gente, vamos chamar isso aí, ó. Salvador, muito bom dia. Hotel 3859, cruzando 1980 descida. Então, 3859, bom dia, senhor, identificação, desça ao nível 050, chegada e pitch. Sim, 3858, da presente pitch, após pitch, 363. Mike Eco Delta, prossiga. Sente, Mike Eco Delta, você em condições visuais, reporte através de Pituaçu. Guardião 03 ainda não aguardo para o cimário de pouso. Guardião 03 está atingindo 045, estima de que é a 1215, copiado. Igual 3645. Gol 605, completo final, Rinave Torre, 1186. 186, grato. Torre Salvador, gol 1605. Está na final, passou 363, estabilizado. Sente gol 1605, continue na aproximação. Os últimos 90 metros da pista 28, impraticáveis. O ajuste 10, 16. Reporte trem baixado e travado. Matará, agora no 605. Solo Salvador, bom dia, o gol 1923. Bom dia, gol 1923, solução em curso Quebec, ajuste 10, 16, aguarde cópia Guarulhos. Ciente Quebec, 1-0-6, portão 4, pode confirmar a saída? Saída provável, Gole Eval Eudes. Gole Eudes, grato. Gol 1-6-0-5. 5 Delta, Travessa, Pico Azul. Sim, se Mike é com Delta, Torre no 86. Ou no 86, é com Delta. Torre Salvador, passar, Mike é com Delta. Confirme, é o papapá Mike Eco Delta. Afirmativo. Gente, papapá Mike Eco Delta, reposte no farol de Itapuã. Eco Delta. O papapá Mike Eco Delta prossegue para a pista no 17 ou tem condições de aproximar com o pouso pairado sobre a cabeceira 35? Confirme a intensidade do vento, por favor. O vento, no momento, o vento de través, 190 graus, 06 dúzia de nós. 06 dúzia de nós, eu posso pousar na 35 na cabeceira. Sente, está autorizado para seguir com o pouso pairado sobre a cabeceira 35, vento no 90 graus, 06 dúzia de nós, ajuste no 0 no 6. Eco Delta, ciente, livre pouso na cabeceira 35. Nove, dois, três, pronto, corte. Abatango Romeo, hotel Oscar, prossiga. Saída Gole até a posição Eval. Controle Salvador, 119.35, torre no 8, decimal 3, aciona 5177, gol no 923. Autorizado Guarulhos, 360, Aperuísque 50, decola 28 na Gole Eval, controle 1935, transponder 5177, só confirmando a torre, né, 186. Mando 118, decimal 6, a torre. 118.6. 923, chama para posicionamento. Zero, clear line up and maintain runway 28. I'm gonna maintain 128, make it 980. No terminal, para informação de voo e alerta, Centro Recife 1288 1264. 1288 1264, Guardião 0. Fólogo 1605, está livrando a sua escuta na Delta. 1605, táxi de Alfa Índia, gate 03. Alfa Índia para 03, 1605. Zero clear for takeoff, runway 28, wind 190 degrees, 08 knots. Have takeoff 28, American 980. O papapapá Mike Echo Delta no solo aos 32, táxi a baixa altura, via pista 17, confirmando o pátio 4. Ciente. Siga papapá Alfa Tango Tango. Papapá Alfa Tango Tango. Até o Pátio 3. Aguarde. Aguardando. Amém. American 980, airborne at 33, maintain present heading until flight level 030. Okay, understand. Present heading till altitude 080. Okay, maintain present heading until 3,000 feet. Call Salvador departure on 119.35, American 980. Okay, understand. Departure on 1935 up to 3,000. American 980 checking in out of 3,000, climbing to 410. American 980, radar contact climb to level 410 on Aron departure. Aron departure. We may deviate just to the west for weather. Cleared. A 3859, continue na aproximação, os últimos 90 metros da pista 28 impraticáveis, ajuste 10 no meia, reporte trem baixado e travado, tá? 3859. Tá 3859, faça um check de rádio devido à clareza 1/1. Copia agora? Agora melhorou, 5%. O Papa Tango, o Papa Papa, Alfa Tango Tango, autorizado o cruzamento da pista 17, reporte na Taxiway Quebec. Rolou até o Oscar? Afirmativo, mantido a autorização para ingresso, chame a torre 1/8.6. Na Taxiway Lima, vai chamar o solo em 1/21.9. Quebec, Mário, Taxiway Lima, solo 1/21.9, papapapa, alvo da Uber. Correto. 4-5, and if unable, 1-2-6-8-5. 2-5-4-5, American 980. Tá 3859, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 079. Teve pouso 28, tá 3859. De copy, Brasília. É possível a decolagem da 17. 17 ou 28, são as duas cabeceiras em uso. A saída Goiali Eval. Goiali até Eval. Pronto para posto de acionamento, gol no 923. Gol no 923, autorizado, chame táxi. Livre, chama táxi, 1923. Solo Salvador de Abaixão no 401. Então, 401, número 2, para cópia, guarde lá. Autorizado, táxi via pista 17, reporte alinhado e pronto, Papa Tango Romeu até Oscar. Tá 3859 no solo aos 38, libere à esquerda, mantenha a posição antes da Taxiway Alpha e chame o solo em 121 no decimal 9. À esquerda, mantenha a posição, chama 219, 3859. Solo é o 3859, divisor na música. São 3859, táxi, um cruzamento da Taxiway Alpha, ingresso via Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso no pátio 1, então 3859. Afirmativo, ingresso via Taxiway Kilo, pátio 3, aguarda para ingresso no pátio principal 3859. Observando somente táxi de Bandeirante, da Baetec, que vai ingressar também no pátio 3. Bravo Eco, pronto pra cópia? Oscar Bravo Eco para Brasília, autorizado nível 400, via pêndulo 197. Decola da pista 17 com curva direita na saída Gole Eval. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5404, Oscar Bravo Eco. Bravo Eco, confirme o PAB. Afirmativo, Oscar Bravo Eco para acionamento e táxi, chame a torre em 118, decimal 6. Vai ter no 401, no pronto cópia. Afirmativo, prossiga no texto. Baitelo 401 para Lapa, autorizado nível 100, via Whisky 42, decolagem pista 28, curva direita, saída Momo, transição VATAP. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5402. Baitelo 401. Ciente, autorizado uma centena na Whisky 42, decola da 28, direita, Momo VATAP, 11935 é o controle, 11186 a torre, 5402 transponder, Abaetel no 401. Abaetel no 401, correto, chame pronto para acionamento. Positivo. 3859, livre ingresso, pátio 1, no táxi até o 808. No pátio 1 para o 08, 3859. Pronto para o táxi, o gol 1923 com 3 horas e 40, alterna com fim 75 a bordo. 1923, táxi livre via Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da cabeceira 28, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 10 no 6, um bom dia. Livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera 2886, o gol 1923. Hotel Oscar, prossegue em condições visuais, 1.000 pés no corredor acima. Reporte Farol da Barra. Visão 1.000 pés na Sé, Samará no Farol da Barra, Romeu Atlântico. Farol da Barra. 401 para acionamento 03 de POB, 5 horas alterna Conquista em Salvador. Confirmando somente o PAB? 03. Abaeté, 1401, táxi via Kilo e Alfa, número 2 para táxi, observando passagem de tráfego da Gol. No ponto de parada 28, chame a torre em 1118. Decimal 6, ajuste 10 no 6, Abaeté 1401, bom dia. 01, bom dia, irá acionar, chama lá para o táxi. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, prossiga. Autorizado o acionamento no pátio da Aerostar, reporte para o táxi, o Papa Romeu, Oscar Bravo Eco. Para o táxi, depois, tá ali, Oscar Bravo Eco. Bom dia, Torre Salvador, é o Gol 1923. Gol 1923, autorizado alinhar e decolar, pista 28, o vento 200 graus, 14 nós. Após decolagem, vai manter para até 3.000 pés. Sente livre alinhar e decolar 28, após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés, o Gol 1923. Tem no 401 ainda na escuta do solo? Após a colagem da 28, mantém a proa até 3.000 pés. E após cumprir o perfil da subida móvel. Finalmente mantém a proa até 3.000, depois cumpre o perfil da Momo, vai ser no 401.